rolando. Agora é o seguinte, João. A autora baiana Nádia São Paulo é formada em gestão e design de moda pela Unifax. Tem grande paixão pelas artes em geral e desde criança é leitora voraz dos livros de suspense e policial, fato que a levou a sentir uma grande necessidade de criar suas próprias histórias. Pois é, amanhã, dia 26, ela vai lançar aqui pela primeira vez, né, escritora estreante, o livro chamado Morte no Litoral, um crime quase perfeito. Isso vai acontecer lá na Saraiva Megastore, do Shopping Salvador, e Nádia tá aqui com a gente no telefone, né, já para contar um pouquinho, adiantar pra gente a história, explicar se é o mordomo que matou, né? Boa noite, Nádia. Tudo bom? Boa noite, João. Boa noite, Érica. Tudo jóia? Tudo jóia. Não tem mordomo na minha história. É ele que foi assassinado. Não tem mordomo. Eu posso até criar uma com o nome de João, mas aí. Uai, não. Não precisa fazer isso, não. E bote que a assassina foi a Érica, tá bom? Ô, Nádia. Pode acontecer. Ela podia até contar um pouquinho da sinopse pra gente, então. Não, né? Já que não tem mordomo, o que é que tem na sua história? Não tem mordomo, mas tem um personagem fantástico que é um Sherlock Holmes, né? Um Hercule Poirot brasileiro, que é o Inspetor Xavier. Tá. Ele quer desvendar esse mistério. E a história começa o seguinte: eu ouvi aí na Rádio Metrópole uma notícia de um afogamento, né? Um casal de Goiás veio para Salvador. Tudo que acontece no país é em Goiânia. Pois é, eles vieram em lua de mel e no Réveillon. E aí, o marido, infelizmente, ele morreu afogado. É o pessoal desacostumado com o mar, né? Chega aqui e então. Pois é. E aí, eu ouvi essa notícia na Rádio Metrópole e ela me inspirou a escrever esse livro. Olha, né? Só. Porque eu imaginei assim, poxa, quem vai suspeitar de um crime numa lua de mel? Quase ninguém, né? Uhum. Então, eu desenvolvi a história a partir desse momento. Mas aí tem muito mais, tem ganância, tem inveja, tem ciúme, tem amor verdadeiro, tem amor para se questionar. E tem o Inspetor Xavier, que é o nosso Hercule Poirot brasileiro. Que é o que eu quero me transformar, numa Agatha Christie brasileira. Ai, eu era apaixonada, sou, né, pela Agatha Christie. Ah, então, principalmente quando era. Por mim, porque a história bem parecida. Ah, gostei mesmo. E vem cá, esse não é o primeiro livro que você escreveu, lançado. É o primeiro que vai ser lançado, né? Assim, primeiro que vai ser lançado. E por que você escolheu esse, então, assim, pra lançar? Pois bem, a história do primeiro livro é o seguinte: é muito bom também e tem tudo a ver com o mar. É o Mistério da Casa na Praia. É, só que quando eu escrevi esse livro, eu passei para a editora Novo Século e eles levaram 8 meses para me dar uma resposta. Quer dizer, depois de 8 meses, eu já tinha escrito o Morte no Litoral. E aí meu marido e Fernando, uma amiga minha que leem os livros primeiro, né? Me deram a seguinte opinião: pô, é melhor do que o primeiro livro. Então vamos ver com a editora se eles publicam esse livro, porque a história é mais forte, é mais empolgante, entendeu? Pra ser de estreia, né, e tudo mais. Exatamente, aí eu passei pra editora, eles aprovaram o Mistério da Casa na Praia, mas eu disse, ó, tem um segundo que talvez seja melhor. Eles avaliaram e chegaram à mesma conclusão, realmente acharam que o livro era melhor, ia causar mais impacto e decidiram publicar esse primeiro, mas com certeza o Mistério da Casa na Praia também vai sair. E qual é a editora mesmo? Editora Novo Século. Novo Século. Já tá pensando, né? Depois disso, já tá pensando em publicar esse outro que ficou inédito, por exemplo, exatamente, né? Exatamente. Na sua carreira como escritora, também. Você pensa em publicar este que ficou, já fazer ou fazer outro? Isso, eu tenho um terceiro que é Assassinato no Baile de Debutantes. Eu tenho uma frustração, eu não tive baile de debutantes, né? Então eu digo, não, vou botar um assassino aí pra sair matando essas debutantes, pra me vingar. Então eu tenho um prontinho chamado Assassinato no Baile de Debutantes, que é o meu terceiro livro, e eu vou correr atrás também pra tentar publicar. Amiga, eu adorei a sua ideia, Nádia. Eu vou sair matando um monte de gente agora, vou escrever. Isso, pronto. Isso. Adorei, eu adorei. Exatamente. Eu já tô agora num quarto, que é alguma coisa a ver com coruja, né? Que é uma paixão minha. Então eu vou fazer uma maldição com uma coruja, tá? Pra sair matando um monte de gente e deixar uma marca de uma coruja. É muito legal, bom brincar com isso. Agora, assim, esse que foi lançado tem Assassinato em Lua de Mel. Você também não é traumatizada com Lua de Mel, não, né, Nádia? Não, ela falou do marido que lê, é o primeiro a ler o livro dela, Érica. Mas o trauma pode ser outro, sei lá. É, né? De outro marido, né, Nádia? É, tá todo mundo com medo do meu marido aparecer morto, mas ele vai salvar, com certeza. Mas vem cá, provavelmente o marido da sua história é um cara rico, né? Muito ou não? Rico. Muito rico. Rico. Então, é, então ele, acho que o seu marido sofre do mesmo problema, não? É tão não, rico quanto, marido, não? Meu marido tem uma condição satisfatória. Ah, já tá valendo, ó. Mas olha, é melhor ele vivo, viu? Eu prefiro ele vivo. Ah, tá. Tá. Muito bem, faz muito bem. Que legal, Nádia. Agora conta assim pra gente, quais são as suas referências, assim, né? Você já falou em Agatha Christie, o que mais que você lia que te influenciou a escrever? Eu amo Arthur Conan Doyle. Sim. Eu gosto muito de Sidney Sheldon. Dan Brown é fantástico. Dan Brown. E Paulo Coelho. Ah. E Paulo Coelho, da nosso imortal, Paulo, né? É, Paulo Coelho, meu Deus do céu, é um alimento espiritual pra mim. Oh, rapaz, e André Bianco, não sei se vocês já ouviram falar, mas ele escreve livro na mesma editora, aquela coisa de vampiro, que também é uma paixão minha. Uhum. André Bianco é muito bom, tem Sétimo e Sete. É, eu até procurei A Novo Século. Sim. Justamente por causa dessa linha. Nesse livro que vai ser lançado, não tem muita coisa assim sobrenatural. Mas o primeiro tem, é uma fantasma numa casa mal assombrada perto da praia. Eles vão, a fantasma vai assombrar a moradora dessa casa. E no terceiro, que é o assassinato num baile de debutantes, a garota, ela tem um amigo imaginário, entendeu? Que vai ficar junto com ela, dando dicas do que vai acontecer, porque a irmã dela vai ser assassinada no baile de debutantes. Isso eu já deixo claro até na sinopse. Então eu gosto muito do sobrenatural. É. Por isso também que eu procurei. Ou seja, tempo. O seu gosto é essa coisa, né? Voltado para o mistério e tal, mas também mistério. Trabalho lúdico, né? Enfim. Exatamente. Legal, e legal. Coloco também, como eu já falei mais cedo no programa de Mário, eu coloco também um pouquinho de tecnologia forense para enriquecer, para deixar mais atual, entendeu? Uhum. Eu boto umas novidades. Uma aí pitadinha de Dan Brown, né? Exatamente, exatamente. Então, eu peço que quem estiver me ouvindo, que compareça amanhã na Saraiva, que porque legal. Realmente está nascendo uma nova escritora aí, muito interessante. Além de muito modesta, tô brincando. Brincando com você. Valeu, Nádia. Vou dar uma passadinha lá amanhã. Uhum. Obrigada, querida. Vamos dar um recado. Dá aqui. Logo a fichinha, né, Érica? Amanhã, aí. Na Saraiva Mega Store do Shopping Salvador, certo? Às 16 horas, tem o lançamento do livro Morte no Litoral, Um Crime Quase Perfeito, da autora baiana Nádia São Paulo. R$ 29,90. Então, quer dizer, vale a pena, é um livro de estreia, a gente continua acompanhando aí a trajetória dela. Obrigada, Nádia, pela sua participação aqui, viu, querida? Eu posso mandar um beijo pra Gustavo? Deve? Que Gustavo Lago? Beijo. A gente não vai dar, não vai entregar, não. A gente não vai entregar, não. Pode mandar, mas a gente não entrega, não. E um beijo pra vocês também. Beijo, querida. Obrigada. Boa sorte amanhã. Um beijo, obrigada. Meu amor. Obrigada. Beijo, tchau. Circulando.